chato. Some, satisfaz uma linha sagaz. Soma, o rap é carente de rima sinistra. O ministro quer meu saque, enche. Tirando, tirando o sapato, sente a linha de frente. Comente nas redes, procure no Google. Tente entender o porquê do meu show. O baile só começou e seu salário gastou em futilidades, mas você não é burro. Vende, paga meu show. Minha rima entorta, mente de direita. Tô na espreita como é o outro lado. Evito tato com quem troca de pele. Tentei voar e fui de encontro pro teto. Rasguei minha epiderme, escrevendo com a força pra provar pra esses vermes a dor do joelho e a força do martelo. Se eu sucumbir a esse veto e ficar quieto, o que será de meus netos? E o que será? E o que será de meus netos? Vinde a mim os carentes da veia lírica. Simbiose pura na fúria, expressa na sílaba raci. Previsão de dilúvio se aproxima. Minhas sabatinas são os versos, não precisa revisão. Medo da visão de um futuro torto. Louco em alto mar, muito longe do porto. Muito longe do topo, 1100 degrau é pouco. De chinelo arregaçado, seu puto no bolso. Dois lados semelhantes são isósceles. Se tivessem SP, o que diria Aristóteles? Lucidez é ouro e meio aos prédios do sétimo andar. Foi que eu arremessei cada frustração e cada distração. Vi que vivi tentando ser algo que nunca fui. Muita luz aos que atravessa sem relar na dos dois. Ora pus, pus, da janela foi o que eu vi. E achou que eu ia tá de 380 na mão. Firmão, põe o colete que é somando no peito. Enquanto enfeito, grava as dobre no estéreo a canção. Me queira estéreo pra não nascer mais um preto desse jeito. E ó, que eu tô feito e essa ideia eu castro. Me põe no mastro que eu viro Marte. Vai ser dos grandes. Presta atenção, quantos menor não atinge a maioridade. Pra me calar não vai ser fácil, me mate, me trate mal. Que eu volto com força exponencial. Sou vira-lata e a virada vai ser animal. Do lixo, da lama eu acendo. De baixo eu tô vendo e movendo montanhas. E a façanha é colossal. Gigante igual barulho das panelas na varanda. Fizeram novela e na tela turba luz de velas de lavanda. Piada sem graça, graça demais. Mas chama pra esse inferno. Vai esquentando e eu esfrio igual mais triste inferno.